Alô, alô, alô. Estamos nos ouvindo? Estamos, né? Poeira Criativa, Poeira Criativa número 29, aqui na Rádio Aconchego 88.1 FM. E hoje é um programa especial. Hoje nós estamos contando com a presença do nosso querido, caro Teteu, que ontem foi um aniversário e ele já está comemorando lá na sua casa na Várzea. Mas está para me acompanhar e para passar esse grato momento, está uma parceira aqui da rádio, uma amiga, um amor. Se apresenta aí. Boa noite, ouvintes da Rádio Aconchego. Aqui quem vos fala é Magu. Boa noite, Magu. A ver, fala aí um pouco hoje que vai ter esse programa especial que não conseguimos a visita de nosso entrevistado que ficou para a semana próxima. Mas hoje vai ter coisas aqui, né? Nesse programa de poeira. Vai ter o quê? Tu que sabe. Vai ter o Fora Temer, né? A gente vai falar um pouco das nossas sensações pós-golpe, né? Vai... Enfim. Também vai ter música em relação a esse golpe de Estado. A gente estava escutando, ouvindo Arbolito, Sobran Políticos, uma banda da Argentina, falando um pouco de que o que está faltando, né? Faltam muitas coisas. Falta teto, falta moradia, falta saúde, falta educação. Mas sobram esses caras que só se enchem os bolsos, né? Suas carteiras estão bem cheias enquanto nós estamos nos fudendo. E bom... A gente, tu queria comentar mais alguma coisa nesse primeiro momento desse Poeira Criativa? Vai ter 60 por 1 também, falando um pouco de músicas que inspiram para a luta, que inspiram para sair para a rua. Também a gente quer parabenizar nosso parceiro Andarilho, que se formou e se mestrou, já é mestre em sociologia. Aí, a semana passada a gente não esteve presente aqui, por isso estava comemorando o mestrado de Andarilho. E bom, hoje, Poeira Criativa... Dá os parabéns ao Teteu, né? Aniversário do Teteu ontem. Já vi, comecei com isso, amor. Comecei dando os parabéns para Teteu. Mas daqui, depois desse programa, a gente vai embora para o aniversário do Teteu. Vai comemorar. E amanhã vai lutar também. Vai para a rua, para no grito dos excluídos. Então vai ter agenda cultural também. E bom, agora um sonzinho escolhido por Magu. A ver, conta um pouco de que vai falar esse som. Essa música é de Chico Buarque. Ela fala... É a homenagem ao malandro, né? O malandro, no caso, são os políticos. E Chico deixa muito claro isso na música. É uma... A ironia é uma coisa muito forte nas músicas dele, né? E o sarcasmo. Então, é isso. Para... Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato, de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital. E nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha. Aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mara lá longe, chacoalha, não tem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato, de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital. E nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha. Aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha, não tem da cena. gato que come peixe em ir à praia. Quais, quais, quais, quais, quais? Ouvi em algum site, em algum jornal, que Temer não quer ser chamado de golpista. Golpista, golpista, golpista, golpista. Como é? Ele não quer ser chamado de quê? Golpista. Coitado, né? Coitadinho esse menino. Ai, Temer golpista. Ai. Tá, então agora, voltando para essa programação especial de Poeira Criativa Golpista. Magu, tu quer começar? Como, qual foi tua... Qual a tua primeira sensação? Acho que as sensações também estão rolando na Rádio Aconchego. A gente já fez umas vinhetinhas. Então não é só ficar com essa sensação, sino é da sensação, cheirou o quê? Ou está cheirando o quê em tua perspectiva? No começo, assim, no dia do golpe, né? Eu fiquei bem... Fiquei bem pra baixo. Tipo, não tava acreditando de verdade, assim, que... Na situação, né? Que eu tava vivendo. Porque é muito louco você... É muito fácil você julgar tal situação como a ditadura militar, que já passou, que já tá nos livros de história, né? A gente, é muito fácil a gente ter um posicionamento, saber o que a gente faria, né? A gente sempre pensa, não, se fosse eu faria de tal jeito. Eu tivesse feito, né? É muito mais fácil, né? E é muito mais difícil quando a gente é sujeito da situação atual, né? A gente... Quando a gente tá vivendo aquilo, a gente não sabe o que pensar, a gente sabe o que fazer. A gente fica na dúvida se é isso mesmo que tá acontecendo, se a gente que não tá imaginando coisa, né? Mas, na verdade, as coisas estão se colocando da mesma forma que se colocaram na época da ditadura militar, assim. Era televisionado como... Não era televisionado como um golpe, né? Era televisionado como os militares agora... estão no poder, estão na presidência, enfim, tipo... Como um processo de como ordem processo, institucional. Como se tivesse tudo em ordem, não tivesse acontecido nada de errado tivesse acontecido, né? Tal era a bagunça, né? Que tinha que vir os militares para colocar a ordem, né? Pois é. E hoje em dia se coloca essa situação como impeachment, né? O impeachment que se deu, ninguém sabe por quê, né? O que foi que a presidenta fez de verdade. A gente sabe o que é que ela deixou de fazer, né? Ela... O que é que ela fez, deixou de fazer, mas acho que um crime institucional, assim, a gente não sabe dizer o que ela fez para ser tirada do cargo dela, né? Como que não? Ela gostava de andar de bicicleta, ela saía para pedalar, né? Então ela fez muita pedalada, é isso mesmo, né? Que ninguém fez, nenhum outro governo, nem estadual, nem federal, fez o que Dilma fez, né? Parece. É meio ridículo. Tem um componente misógino também dentro desse golpe, né? Sim, porque ela é mulher, primeira presidenta mulher e etc, né? Da sétima economia do mundo, né? E o autor do impeachment é filho de um general, de um militar... Que atuou na ditadura, assim, tipo, de princípio, na década de 1964, né? E é isso, tipo, as pessoas que estão no poder agora só são homens, brancos, todos os ministros, né? Tipo, Temer aí, um homem branco, rico, que não tá nem ligando pra classe mais baixa, né? Pras mulheres, pro direito das mulheres, pro direito dos LGBTs, dos indígenas. Então é isso, tipo, a sensação logo depois foi de medo mesmo. Tipo, eu saí na rua com medo do que poderia acontecer, assim, sabe? Comigo, por ser mulher, por ser negra. É, porque existe uma impunidade, né? Assim, se conseguem derrubar uma presidenta... escolhida ou elegida, né, constitucionalmente, viu o voto popular, embora acho que a gente tem muitas críticas para tanto para o governo do PT como para a democracia representativa, né, que a gente vive hoje aqui no Brasil e em outros países desse mundo da América Latina, mas sabendo que foi escolhida por 54 milhões de votos, foi tirada bem impunemente, foi punida, né, por não ter, não sei, parece por não ter se entregado ao capital, aos grandes capitais, ou ter cedido o pré-sal para os grandes empresários, mas porque também o governo de Dilma contribuiu com o agronegócio, com a extração de recursos não estatizou a Vale, tipo, a tudo o que aconteceu em Mariana o ano passado, que a gente viu via televisão também. Isso também, em certa forma, é responsável. Os governos petistas são responsáveis por isso, por um modelo de desenvolvimento, né, que prejudica aos povos, ou a pequenos povos indígenas, que moravam perto das barragens, e muitas outras coisas, né, que a gente sabe. Mas não por isso é legal que ela fosse, que ela foi, que ela seja, ou que ela já foi, né, tirada do governo, assim, tirada, despojada do governo, né? Então a gente não vai, acho que a gente não pode parar de se mobilizar, de protestar, de fazer pequenos atos de desobediência civil. Me pergunto quais que são esses atos também que a gente pode fazer. Pular catraca. Pular catraca. Passagem é um roubo. A passagem só vai... Não vai parar de aumentar, entendeu? E com esse cara no poder é que vai aumentar mais ainda. Eu acho que vai me dar um real, sei lá, 80 centavos, um real por aí. Vai estar absurdo de caro. É, sim, é verdade. Bom, queria saber como me senti também. Uhum. Não, eu também. Eu acho que senti muita impotência, raiva, senti um pouco isso. Acho que isso é a coisa de você não é sujeito, né? A gente não é sujeita, parece que não consegue ser protagonista das, de nenhum tipo de ação. E mais aqui em Recife, né, que está longe, assim, às vezes uno enxerga, lê um jornal, vê a TV, e tipo em São Paulo, no Rio, aconteceram coisas, estão acontecendo mobilizações, e aqui parece que não, que a gente vive tipo uma calma do interior, né, do estado afastado de uma realidade federal. E aí uno fica meio com impotência, se perguntando por que acontece isso, o que poderia acontecer que seja diferente, que eu posso fazer, em que eu posso contribuir para que a situação seja outra, né? Então acho que isso é meio grave, né? Porque também tem gerado em mim, tem gerado essa impotência, tem gerado desânimo, né? De vontade de, sei lá, de ficar deitado, de ficar sem fazer nada, porque você não vê saída, porque você enxerga, hoje enxerga as possibilidades políticas, né, na eleição, e vê, sei lá, o PT por um lado, vê o PCB por outro, e com essas duas opções eu não quero namorar com nenhuma delas, né? É como você procurar, não sei, não quero dançar com a mais feia, não, quero procurar outra saída, né? Então, aí eu fico me perguntando, né, o que fazer. Aí a gente tá aqui na rádio, tentando puxar algumas coisas, tentando contribuir com a construção comunitária aqui do centro de saúde, no mínimo, tentando contribuir com a comunidade do Engenho Meio também. E acho que a gente agora poderia passar a ouvir outro som, outra música. Ah, tem uma, não, tem o 60 por 1 agora, de uma parceira, Vera. Ela fala um pouco, se apresenta. Depois de isso, seria legal, né, nos perguntar um pouco quais são nossas inspirações para continuar na rua, na luta. Aí a gente segue nesse Poeira Criativa número 29, parabenizando Teteu, parabenizando Enio, e parabenizando também as pessoas que no dia a dia estão na resistência, seja como for, né? Na resistência nas suas casas, às vezes também mulheres resistindo às opressões diárias, né, cotidianas, de seus maridos, de seus pais, de seus irmãos, de seus filhos, homens resistindo às opressões de seus patrões, mulheres também resistindo às opressões de seus patrões. Então, qualquer, acho que hoje qualquer mérito de resistência tem que ser parabenizado. Aí a gente vai ouvir o 60 por 1 e a musiquinha que com ele segue. Mas alguma coisa, Maria Augusta? Se alguém quer entrar em contato conosco, tem no Facebook, Rádio Aconchego, pode curtir nossa fanpage, e tem também um e-mail, que é radioaconchego@giseup.net, ou no 3127-2562, que é o telefone aqui da rádio. Até as, mais ou menos, até umas 8h15, 8h20, acho que vai ter Poeira Criativa. Bora, sessão. Eu sou Vera Guedes, sou educadora do Centro Nordestino de Medicina Popular e também faço parte da Coordenação Nacional da Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação feminista. E a música que me inspira nesses momentos difíceis que a gente está passando, é aquela que faz. Quem espera faz a hora, não espera acontecer, de Geraldo Vandré. Deixa eu tentar me lembrar. Como é, meu Deus, é caminhando e cantando, seguindo a missão, somos todos iguais, braços dados ou não. Eu sei que é assim, vem, vamos embora, porque esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não faz... É essa música que me inspirou nos anos 80 de ir, e que me inspira agora, nesse novo momento político e conturbado que o país está passando. Vem, vamos embora. sabe, faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Agenda cultural, la la la la la la la la. Mais uma agenda cultural no Poeira Criativa, número 29. Bom, o nosso primeiro evento que já está acontecendo é o Pão e Tinta 2016, quinta edição, onde os urubus têm asas. O encontro de artes Pão e Tinta acontece do 5, começou ontem, né, até o 11 de setembro no Pina. O evento é uma iniciativa do coletivo Sem Parar, que atua no bairro há 6 anos, promovendo ações que visam apresentar alternativas através da arte a duras realidades local. Onde os urubus têm asas, tema escolhido para a quinta edição do festival, tem como proposta resgatar a cultura do Mangue Town, explorando alguns locais não conhecidos pelos recifenses, fazendo uma ponte com comunidades ribeirinhas que estão no entorno da Bacia do Pina. Legal, né? Nesta edição teremos a revitalização das comunidades com pinturas de grafite, programações voltadas à juventude com a finalidade de gerar conscientização contra a violência e a disputa territorial da área. Exibição de filmes, oficinas, roda de diálogos e shows. A programação completa está no Facebook, procurem aí Pão e Tinta, Festival, Pão e Tinta quinta edição, né, 2016. Tem muita coisa acontecendo de amanhã, tipo, já começou ontem, segunda-feira, até domingo tem várias coisas, shows, oficinas, apresentações musicais, culturais, grafitagem, passeio pela Bacia do Pina, muita coisa. Não dá para nomear cada uma delas, mas é legal estar ligado. Quarta-feira, dia 7, no caso amanhã, né? 9 horas, na Praça do Derby. Saindo da Praça do Derby, tem o 22º Grito dos Excluídos, que é, sempre acontece nesse dia que é dito o dia da independência, né? O Grito dos Excluídos nasceu da necessidade da voz ao povo, às minorias, à população historicamente excluída pelo Estado, que elege uma engrenagem de negociações financeiras que só obedece aos interesses de quem já tem dinheiro, tipo dos ricos, dos empresários, banqueiros, etc. E assim, o Grito dos Excluídos é um lugar onde a gente pode gritar contra esse golpe, assim, né, que a gente teve. E eu acho que com mais força do que a gente vinha fazendo esse Grito dos Excluídos, né? Eu acho que ele tem que ser com mais entonação, assim, né? Mais forte, mais combativo. Mais grito, né? Mais gritos. E também mais, um pouco mais de bagunça, né? É, exatamente. E, então, amanhã, a partir das 9 horas, na Praça do Derby. E vai até a Praça do Diário, né? Massa, massa. No próximo sábado, sábado 10, de 10 a meio-dia, vai ter o Canto das Memórias de Mestre Senegão. Árvore Nova, Lívia Tinaná, filha do orixá mais velha, partilhará através da oficina sua memória. De oficina sua memória, oralidade e movimento em dança no dia 10 de setembro, no Canto das Memórias Mestre Senegão, periferia de Camaragibe, Pernambuco. Conta esse evento, tem um ingresso de R$15 e vai acontecer na rua Lucione Moura de Melo, número 5, no bairro João Paulo II, Camaragibe, Pernambuco. Então, próximo sábado de 10 a meio-dia, né? Quem quiser chegar, é estar ligado também. Eita, pera. Segunda-feira, dia 12. Segunda-feira 12? Segunda-feira 12. Segunda-feira passada foi 5, né? Sim, sim. Mas porque o segundo ato por Mário, né? Mário de Andrade é um menino de 14 anos que foi morto pela polícia militar, por um policial, né? Um sargento. é Sargento Luiz Fernando Borges, que inclusive eu acho, se não me engano, ele se entregou e tal, né? O remorso é muito grande, né? Então, esse menino, ele foi executado, ele estava andando de bicicleta no bairro dele, no Ibura, e ele foi executado, assim, durante... Não sei se foi durante uma operação policial. Não, ele bateu ou no, se... Parece que ele bateu no carro do sargento, que não estava como... Acho que não estava identificado como polícia. Eram dois meninos e o cara atirou em Mário. O policial não estava identificado. Acho enquanto... que não estava identificado, Pronto, pior ainda, né? Acho que... Pior ainda não, acho que é pior de qualquer jeito, né? Tipo, é ruim, é brutal isso de qualquer... De qualquer jeito. Então, o ato vai ser no dia 12 de setembro, né, na segunda-feira. A concentração do ato vai ser de 9 horas na frente da Biblioteca do Estado. E, enfim, é isso, né? Gritar por justiça. A mãe de Mário, ela foi no, teve presente no primeiro ato, que foi lá no Ibura, né, na pracinha. E é isso. Uma mãe é uma mãe que é... de uma comunidade, com um filho, de comunidade, e a gente sabe qual é a realidade dessa mãe e desse filho, né? Dessas mães que têm esses filhos que sempre correm risco de vida. E é isso, toda a solidariedade, a gente vai estar lá presente também, a gente convida todos vocês para irem nesse ato, pedir justiça, porque é um genocídio, né? A gente sabe que o Estado, ele mata preto, pobre, todos os dias na periferia, nas comunidades, né? Então a gente não pode deixar isso passar em branco. E a gente sabe também que o sangue de Mário tá nas mãos de Paulo Câmara, o governador, né? E é isso, gente. Avante contra o genocídio do povo negro. Nenhum passo atrás. O que eu senti no dia 31 de agosto de 2016, sinceramente, quer que eu diga mesmo? Eu me senti uma otária. Otária, passada para trás, assim, enquanto cidadã, enquanto mulher, porque para mim é muito difícil engolir essa história de que a primeira mulher presidenta no Brasil não terminou seu mandato. Isso para mim é uma postura machista. Desses tubarão, esses caras perigosos que acham que é muito mais fácil fragilizar uma mulher na política do que um homem. Então eles foram lá, provocaram ela, negaram tudo que ela, vários projetos que ela queria passar para frente desde o início do seu governo, porque era muito mais fácil fazer isso com a mulher que não entrava no jogo deles, entendeu? Então vamos fragilizar ela. E eles conseguiram, eles fizeram isso e tiraram ela. Porque eles não admitem alguém que não entre no jogo deles. Então eu me senti uma merda. Estou indignada, muito indignada, porque eu acho que ela deveria ter terminado o seu mandato, por mesmo tendo cometido alguns erros. E eu quero fazer alguma coisa. Eu não aceito isso como nordestina, como mulher, entendeu? A gente tá lascado, a gente vai perder cada vez mais direitos sociais, porque ela dava mais atenção a isso do que os outros governos, e isso para eles não é prioridade. Ela tem que dar atenção aos empresários, que são quem colocou aqueles mafiosos lá no poder, são os grandes empresários. Então, enfim, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa agora. Aconchego. A Rádio Aconchego não apoia esse governo Temer, não o reconhece como um governo legítimo. Fora Temer. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Thank you. dia, nas quintas-feiras, às 5 horas, até meio-dia. A gente vai, dependendo dos produtos, né? Tem um que acaba mais rápido. Chegando mais cedo, procuro mais variedade, né? Produto. E os produtos da gente também são fiscalizados pela DAGRO, a UIPA, viu os técnicos das ONG também, que vem lá do Certa, lá de Glória. E também aqui de São Marcelo, tem moinho de pombo, tem aquela moça lá do outro banco, que é de Vitória, que é de Serra Grande, tem esse aqui que é pombo de Ronda, que é tudo área de assentamento. E que essas feiras contribuem muito, tanto para a gente, tanto para a melhora também da gente e nossos filhos, e para o povo. Ah, a importância porque não tem agrotóxico e nem adubo químico. Que hoje só o que tem hoje, né, nas lavouras hoje, na comida é agrotóxico e a gente também não ter essas coisas, a gente também não fica contaminado, né? Nem o solo e nem a gente também, né? E os nossos filhos. E para frente também está passando uma imagem para os filhos e os netos, que o correto é plantar desse jeito aí, mesmo sendo pouco. Pouco assim, em grande, em saúde e outras coisas, etc. Muito, muito mesmo. Todas as quintas-feiras, a partir das 5 horas da manhã, feirinha do orgânico do CIS. É um pó de pilipimpim, uma coisa assim que dá uma... É aquele poção mágica, o tempero do amor. Sabe aquele saquinho... Que vinha um pirulito que você enfiava, assim, um pirulito num saquinho. E o pirulito ficava muito melhor. É isso, Poeira Criativa. É isso, Poeira Criativa, né? Um pó de plim-plim-plim. Alguma coisa como essa. Pega aí o microfone, por favor. E agora, nesse bloco de Poeira Criativa na resistência, na clandestinidade, a gente queria falar um pouco de quais são esses movimentos, momentos, organizações que nos inspiram, que nos dão força, que nos dão vida, que nos animam a seguir resistindo, que nos fazem mexer um pouco a sangue, né, também. Então, tu quer começar, Magu? Ou quer que eu comece? Eu começo? Tá, eu vou reivindicar minhas raízes, né? Minhas raízes da terra do sul, da Patagônia, os povos originários, como os mapuches, né? Mais do lado chileno que do lado argentino, mas no último tempo o lado argentino também tem se radicalizado muito. O lado chileno era só assim, segundo qualquer um diria que são terroristas, né? Porque o jeito de resistir à implementação e à colocação de barragem, à preparação dessas terras para plantações e muitas outras coisas, né? Não boas. Mas que o desenvolvimento entende como que é o que tem que ser feito, os mapuches têm resistido, né? Mapuche, para quem não sabe, é mapu, é terra, che é gente, né? Mapuche é terra da gente. Então, eu reivindico muito esse tipo de organização e movimento, né? Também os piqueteiros, né? Também sou lá do sul da Argentina, onde nasceram os piqueteiros em 96, a partir de... La privatización de las empresas públicas como YPF, como sería Petrobras aquí. Entonces, cualquier similar con lo que pueda acontecer en Brasil no es casualidad. Y ahí comenzaron los cortes de bloquear las estradas, ocupar a un pueblo, ¿no? Ocupar a estrada, no dejar a nadie salir, nadie entrar en un pueblo y hacer recuar al ejército. Eso aconteció. Então, com organização, com resistência, sem medo, essas pessoas foram na frente e conseguiram, em seu momento, alguns planos sociais, como se fosse um bolsa de família. Mas era o que também o Estado podia dar, né, em seu momento de crise. Também, por que não, reivindicar o movimento zapatista, o Exército Zapatista de Liberação Nacional, o Frente Zapatista de Liberação Nacional no México, no sul do México, sempre olhando o sul, né? Parece que estou sempre olhando o sul. Que também que tem desde o 80, desde começo dos 80, desde 84, 84, 85, que começaram essa construção bem devagar, devagarinho, devagarosa, até 94, que saíram à luz, tomando diferentes espaços no dia que era, começava o Tratado de Livre Comércio entre México e Estados Unidos, o NAFTA. Então, aí reivindicar essa resistência armada, essa resistência também pacífica, quando precisou ser pacífica, mas sabendo que o que é nosso, se os empresários, se os terratenentes querem o que é nosso, nada, a gente não vai entregar assim nomás essas coisas, a gente não vai entregar de mãos dadas para essas pessoas. Não sei, por lo menos essas três reivindicações eu faço. Não sei tu, Maria Augusta. Eu? Você acha que minhas inspirações estão tão perto quanto longe também, né? Acho que estão muito perto são as mulheres negras, as mães, as indígenas, sabe? Todas as mulheres assim que eu conheço e que eu não conheço também, né? Mas acho que o pessoal do Coque Resiste me inspira muito. Os Xucurus do Ororubá, lá em Pesqueira, que tem eles têm uma organização, uma organização autônoma, assim, muito incrível, que eu só, acho que, parecido, assim, eu só consigo lembrar dos zapatistas mesmo, sabe? Tipo, eles têm uma organização, assim, de aldeia muito parecida, sabe? Uma autonomia muito grande, assim, de construírem suas próprias escolas, assim, que são muitas já, muitas escolas que eles têm. E desse trabalho mesmo, né, de base, de resgatar a cultura para os pequenos, para os mais novos mesmo. E formar também professores indígenas, né, acadêmicos indígenas, e é uma forma de resistência isso também, né. Os Tupinambás na Bahia também, Ilhéus, são um exemplo muito forte para mim. Acho que o pessoal do Reaja, que é um movimento contra o genocídio negro também, eu diria. É isso, acho que tem vários... Acho que basta só a gente olhar mesmo, assim, com mais fraternidade, assim, mais... Sabe, com os olhos mais sinceros e honestos, assim, para as organizações que estão ao nosso redor, né? Eu queria nomear mais alguns, né? Tem o MST, né, o Movimento Sem Terra, como um grande MST tá aí. Movimento que organizou camponeses, organiza camponeses e camponesas, né? Aí também camponeses que uno conhece mais de perto, Luiz Assis, Ironicinga, do assentamento Chico Mendes, também na resistência aí. E aí nessa família, ou nesses camponeses e camponesas, né, a questão da agroecologia também como espaço de resistência. Que a gente estava ontem, né, num espaço, numa exposição fotográfica, falando um pouco disso, da agroecologia, de diferentes coisas a partir de um olhar sobre os alimentos, né? Então também a agroecologia, os camponeses e as camponeses estão resistindo ao modelo do agronegócio através da agroecologia e propondo outras saídas, né, para a produção de alimentos. Além do MST e dessas famílias camponesas, também eu queria reivindicar, ou reivindico muito fortemente, minha experiência em mídia alternativa comunitária popular na Argentina e a experiência da Rede Nacional de Mídias Alternativos, que conseguiu criar autonomamente transmissores, rádios, dar suporte para a mídia, contribuir com informação valiosa, muito valiosa para a sociedade em geral, né? Contribuir com a defesa dos direitos humanos e com a denúncia das violações dos direitos humanos, seja ela qual for, tipo, desde assassinatos até pessoas que são detidas irregularmente, a fome, a questão da fome, a questão da democratização das mídias também. Então, essa experiência de ter participado de espaços de formação onde autonomamente você cria seu próprio meio, você está dando vida a uma... e espaço a outras vozes, né, que não são ouvidas na grande mídia, também uma coisa que inspira para nós seguir na luta, seguir também nesse espaço aqui da rádio de resistência. E tem e também nessa experiência de mídia, o Centro de Mídia Livre, né, o Centro de Mídia Independente aqui de Brasil, que eu tive a possibilidade de conhecer algumas experiências, e acho que a gente precisa reivindicar também autonomia, né? Essa autonomia que, lamentavelmente, muito movimento social, organizações populares perderam nos governos progressistas da América Latina, nos diferentes países da América Latina, mas reivindicar essa experiência de autonomia do Estado e do governo. Não uma autonomia cega, sim, uma autonomia crítica, uma autonomia construtiva. Organizada, né? Organizada, é, isso mesmo. E agora a gente vai estar acabando um pouco o Poeira Criativa, esse Poeira Criativa. Eu vou botar uma música de Eliana Felipe, que é uma argentina radicada no México, que fala um pouco das mulheres durante a Revolução Mexicana. Também acho que a gente, nesse Poeira, tem esquecido um pouco desse olhar mais latino-americano, tem uma dívida com o momento de nós, que era esse momento que a gente falava de outras coisas acontecendo por fora do Brasil. Aí está para falar a questão do processo de paz na Colômbia. A gente quer convidar uma pessoa para falar sobre isso. Está a questão da Bolívia, né? Que é o único, parece que hoje a Bolívia, junto com Venezuela, ser os únicos países que ficam de tinte mais progressista. Pode ser com Uruguai, mas desconfio muito de Tabaré Vázquez. Então, falar um pouco do que tem acontecido na Bolívia com a recuperação, com a estatização das cooperativas mineiras, onde aconteceram mais de cinco assassinatos, cinco mortes, por uma disputa entre o governo e os cooperativistas pela sindicalização dos mineiros, que historicamente foram pessoas de resistência a ditaduras diferentes e várias ditaduras militares que azotaram a Bolívia. Venezuela de Maduro também, né? Está sufrindo aí um processo de acoso por parte do imperialismo norte-americano. Argentina também, né? Com Macri aí no poder, um governo totalmente de direita, aí com muitas pessoas saindo para as ruas para ir em contra desse governo. Então, no, recuperar esse olhar latino-americano, não esquecer, o que está acontecendo no Brasil não é à toa. Tem acontecido em Honduras, um golpe suave, leve, como suelen chamar, um golpe brando. Aconteceu no Paraguai, com Lugo, no 2012, e hoje aconteceu aqui no Brasil. Hoje, a semana passada, né? Então, essa música de Las Soldaderas, que fala um pouco dessa revolução mexicana. Depois a gente bota o piso e se despide com mais uma música que Magu escolheu. Vamos nessa. Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón. Al mando de fornida y tortillera, las soldaderas se fueron al montón. Al mando de fornida y tortillera, las soldaderas se fueron al montón. Robadas o violadas, no les quedó otra que hacerse soldaderas. Pero también las hubo enamoradas, que tras su amor se fueron a la bola. Pero también las hubo enamoradas, que tras su amor se fueron a la bola. Aquellas hembras polvosas y harapientas, perras humanas cargando sus canastas, repletas de ollas, cazuelas y metates, hirviendo en mugre, lujuria y hambre. Pero también chinguen y pulque, vestidas de pergal y calico, con carrilleras en aguas y canas, valientes soldaderas. Guerreras buenas, chimiscoleras, cucarachas, soldadas, pintoteras, bucamaceras, busconas, argüenderas, guachas, pelonas, valientes soldaderas. Y y Encarnación, María Esperanza, la fe guerrera, la valentía y también yo. Sin soldaderas no habría revolución. Sin soldaderas no habría revolución. Rádio Aconchego. Oi? Posso falar? Oi, já tá chegando no final. Oi. Já está no final, né? É. É... Gostou da música? Gostei da música. Gostei de fazer parte do programa também. Por um dia, no lugar do Teteu. Não, mas se tu quiser, pode participar. O espaço está aberto, a porta está aberta, a rádio está aberta. A rádio está aberta. Acho que a gente tem que falar também isso, né? Tipo, que a rádio está aberta para as outras pessoas que quiserem conhecer, chegar aqui, conhecer e tal. Com certeza. Isso mesmo, a rádio está aberta, a Rádio Aconchego, no CIS, no Centro Integral de Saúde, é no primeiro andar, no fundo, lá no fundo do primeiro andar. A gente vai nos encontrar se vem por aqui. Queria falar uma coisa. Essa próxima sexta-feira, outro convite, dois convites. Próxima sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, vai estar se juntando o que está tentando constituir, que é o Conselho Gestor do CIS. Um conselho para gerir esse espaço coletivo, como é o CIS, que tem diversas práticas de saúde, diversas práticas interativas, diversas experiências comunitárias, como é o grupo do artesanato, como é a Associação Criar e Viver das Mulheres, como é a Rádio Comunitária de Aconchego, como é o grupo da Capoeira e tantos outros. Vai começar agora o curso da Escola Engenho, que também vai acontecer aqui, parte aqui, parte na Fundagem. Então, próxima sexta-feira, 10 horas da manhã, quem quiser participar, as portas estão abertas para fazer parte desse conselho gestor. E além disso, eu ainda não recebi o convite detalhado, mas se tudo rola como todo mês acontece, próxima segunda é segunda do mês. Segunda, a gente fala que tem Fórum PIX, Fórum de Práticas Interativas, aqui no Centro Integral de Saúde, a partir das 14 horas. Então, quem quiser conhecer uma prática interativa, quem quiser se enterar um pouco mais, se informar, pode vir na próxima segunda ou ouvir a Rádio Aconchego, que se tudo acontece do jeito certo, tem sua cobertura desse fórum. A gente participa do fórum e faz umas perguntas para quem está na cabeça do fórum e depois faz um pequeno áudio com isso. Aí a gente queria compartilhar também um blog, nosso blog, que é radioaconchego.wordpress.com ou radioaconchego.milheral.org. A veces o de Milheral não entra como a gente quisesse, mas também está funcionando. E não sei, tem mais alguma coisa? Tu quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Outro abraço só... para Teteu. Acho que é só. Agora vai ser a última música, é Latinoamérica, de Calle 13. E ela... Eu escolhi essa música para enfatizar mesmo, assim, a gente ter a ciência que a gente faz parte da América Latina, apesar do brasileiro não se colocar enquanto latino-americano, né? A gente tem que lembrar disso mais do que nunca agora, porque é a América Latina que está sofrendo um terrível... um golpe mesmo, né? Tipo, está sendo engolida pelos países mais desenvolvidos... Engolida completamente, assim. Então a gente tem que se unir forças, ser solidário também aos outros companheiros dos outros países da América Latina e se enxergar também, né? Enquanto parte dessa América e se enxergar na luta, assim, né? Dos outros companheiros também. Massa. É isso. Minha despedida vai ser especialmente dedicada especialmente. Chau, chau, Temer golpista. Fora Temer! Es